Me sinto tão só. Me sinto triste. Me dói por dentro, não posso mais. Sou pequenino. Eu te preciso, papai querido. Onde está? Sou teu filho que aqui deixaste abandonado sem se importar. Se tive medo, se tive frio, se fui amado. Você é o meu.